Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura e estou aqui com o Giovanni. Hoje é mais um daqueles episódios de tristeza, ódio e rancor. Mas São Paulo ganhou, Giovanni. Por que você tá triste? ganhou daquele jeito, né, cara? Pô, 2x0. Ganhou, né? O meu que tá complicado. Poxa, não tá nada bem. Mas tô recebendo um cara que tem uma vida feliz também, Gabriel Leal. Senhor Henrique, São Paulo é que nem submarino. Até boia, mas no momento atual tá sendo feito para afundar. Dá um oi pro pessoal, Gabriel. Que time que você torce, Gabriel? Eu torço para o nada. Para nada. Nem pra seleção você torce. Não me lembro de seleção nesse momento. Sou Torço pro Neymar. Ah, Neymar. Gravida, porra. Omar nos olhos. Tudo bem. Estamos aqui recebendo convidados muito bacanas. Estamos recebendo a jornalista esportiva Neila. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Espero que vocês gostem bastante hoje. Vai ser bem descontraído, como sempre. Vamos que vamos. Também estou recebendo aquele que é o sócio majoritário, dono desse podcast, Ivo. Fala, galera, estamos aí de volta. Bom, eu vou começar com você, Neila, perguntando para você como é que você começou a sua paixão pelo jornalismo esportivo. Olha, eu sempre fui muito apaixonada por futebol. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a jogar, né, aqui pelo time da Vila, né, Santana, Moda de Santana de Parnaíba. Só que meu pai sempre foi contra, né? Ele nunca, naquela época, ele nunca gostou, principalmente dos rumores que o pessoal falava que mulher que jogava era gay, alguma coisa desse tipo. Meu pai era muito machista, então ele acabou me parando, né, me podando de jogar futebol. Então eu tive que acatar a decisão dele. Só que eu sempre acompanhei muito futebol, porque graças a Deus eu sou palmeirense fanática, estou muito feliz com o meu time. Então eu acabei optando por seguir pelo jornalismo, já que eu não poderia atuar, né, como meu pai me privou disso. Então comecei a acompanhar mesmo. Eu acompanhava só o Palmeiras, né? Eu acompanhava os jogos, assistia junto com meu pai. Aí depois eu fui tomando gosto, vendo outros times, vendo outras equipes. E eu sempre gostei muito de escrever. Então eu encontrei uma oportunidade de escrever para o canal FNB, que é Futebol na Veia. E tô aí até hoje escrevendo. Eu me formei em 2022, no final agora do ano, e vai sair a minha formatura. E eu tô muito feliz aí por estar fazendo o que realmente gosto. Que bacana, que legal. Você é palmeirense, então? Veio de família ou você decidiu torcer pelo Palmeiras de forma autônoma? Não, meu pai, ele sempre foi muito fanático, né? Eu acompanhava ele. Minha mãe, na verdade, não torcia. E ela também passou a torcer pelo Palmeiras por causa do meu pai. E aí acabamos que todo mundo aqui é palmeirense, graças ao meu pai, né? Apesar dele ser muito amendoim, mas graças a ele, todo mundo aqui é palmeirense fanático. É, a minha casa, todo mundo aqui foi pro lado do meu pai, que é Coxa Branca, né? Também decidi torcer pro Coritiba, né? Que infelizmente não tá nessa numa posição muito bacana. Mas vamos lá. Quem quer comer? A gente quer falar de coisa alegre ou de coisa triste, Giovanni? O que você quer Quem falar aí? que quer começar a sofrer? Não, se for pra falar de coisa alegre, eu acredito que eu deixo vocês conversando, né? Pô, mas daí que tá você, o Ivo e o Henrique, pô. É verdade. Mas eu vou. Pode falar. Não, pode tocar, eu, cara. Vou pegar o Ivo aqui, cara. Vamos pegar um. Falar. Pega o Ivo, vai Pega pegar o Ivo, o vai. Ivo aqui pela Puxa pelo braço. pelo braço, né? É, Por favor. o Ivo é corintiano. Por que você é corintiano? Conta pra gente. Vivo, por Ah. que você é assim? Porque eu torço pra Argentina, entendeu? Filha da putinha está perto. Vamos virar por. Só time que a galera. Porra! Não. Então, começou mais ou menos o seguinte. Eu acompanhei futebol, eu comecei a acompanhar futebol em 2005, 2006, ali quando eu tinha uns 7, 8 anos, assim, jogava futsal, jogava isso, fazia escolinha e tudo mais. Aí em 2006 teve a Copa, né? E aquela Copa do Mundo 2006, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, o Brasil tinha uma máquina, uma seleção muito boa. Só que no final todo mundo lembra o que aconteceu, a França e o Zidane deitaram rolar no segundo do Brasil, ou o Zidane principalmente. E naquela Copa, por incrível que pareça, o Ronaldo foi o expoente daquele time. Ele fez alguns gols, que ele chegava cara a cara com o goleiro, driblava. Aí, assim, aquela criança emocionada criou um ídolo. Aí, posteriormente, uns anos depois, o Ronaldo veio pro Corinthians e comecei a torcer, acompanhar mais por causa do Ronaldo. Depois começou a ganhar, ganhei camiseta, ganhei cobertor. Eu tenho uns vizinhos aqui que são muito corintianos também. E foi todo mundo apoiando e o time foi ganhando aqui, ganhou um Paulista, ganhou uma Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mundial, foi chegando, foi indo tudo e se manteve. Agora, infelizmente, é um período de vacas magras para o clube, mas estamos aí na luta. Resumindo, essa é a minha história de torcida do Corinthians. O Corinthians não está numa boa fase, né? E para você, Nilo, o que você acha que está faltando para o Corinthians engrenar no Campeonato Brasileiro? O que você acha que está faltando para o time do Corinthians? Olha, eu acho que agora com a chegada do Luxemburgo, acho que as coisas vão começar a se encaixar. Eu acho que faltava um cara ali mais firme, né, para poder seguir controlar as situações extras, né, da equipe do Corinthians. Mas eu acho que agora com o Vanderlei as coisas tendem a melhorar, né? Se o Vanderlei, claro, focar mesmo só no futebol e fazer bem o trabalho dele. Então eu acho que falta mesmo pro Corinthians deixar mesmo a equipe trabalhar e o técnico, né? Teve essa questão aí do Cuca, toda essa polêmica que envolveu aí a equipe do Corinthians. Mas eu acho que o Vanderlei vem aí para dar uma blindada no elenco, que eu acho que precisa. E acredito que se ele focar, se ele se dispor a fazer o trabalho dele, realmente acho que o Corinthians vai começar aí a entrar nos trilhos. Boa, Giovanni, quer contar a tua história com o São Paulo? Quer que eu conte a minha? Começa com a tua, que a minha é bem parecida com a do Ivo. Tá, eu trouxe pro Coritiba, né? Meu irmão, ele é meu irmão da parte... Eu sou o filho único da minha mãe, né? Aí meu pai tem eu tenho dois irmãos da parte do meu pai, né? Que foi o primeiro casamento com a primeira mulher. E meu irmão e minha irmã são atleticanos, né? Eu sou coxa branca, puxei mais lado do meu pai, né? Até por questão, assim, de ter mais convívio com ele e tudo mais, né? E eu torci pro Coritiba, né? E eu comecei a torcer lá em 2010, quando o Coxa caiu pra segunda divisão. Então eu vi o Coxa ser campeão da Série B. No outro ano, chegar numa final da Copa do Brasil. No outro ano, disputar outra final da Copa do Brasil. Não ganhou, mas era legal de ver o Coxa jogar. Tipo, dava pra ver que o time tava querendo se esforçar. E aí eu lembro que chegou um cara chamado Alex no Coxa, que a gente tava achando que a gente ia ser campeão do Mundial. Aquele cara. Nossa, chegou o Alex, agora o time vai ser... E o Coxa ficou 11 rodadas no Brasileirão de 2013 na liderança do Campeonato Brasileiro. Aí eu lembro que, até hoje, eu falo, depois daquele jogo, o Coxa nunca mais foi o mesmo time. Que foi contra o Cruzeiro, foi no Mineirão, o Cruzeiro ganhou de 1-0. Que assim, foi um jogo que teve polêmica e tal, que era líder contra vice-líder ali. Mas depois que o Coxa perdeu a liderança, foi ladeira abaixo. Aí 2013, 2014... 15, 16, 17, aí 17 caiu, aí 18 foi uma pinhaca, ficou na Série B, 19 subiu de novo, 2020 caiu, aí 2021 se manteve, jogou a Série B, subiu, 2022 se manteve, e agora de novo se encontra nessa crise, né, que o Coxa, o torcedor do Coxa aprendeu a sofrer nessa zona do rebaixamento. Que essa merda aí, pô. E eu queria a tua opinião, o que você acha que falta pro Coritiba evoluir no futebol, assim? O que você acha que tá faltando pro time do Coritiba? Porque o torcedor do Coritiba, eu acho que é o torcedor que mais sofre no Brasil. Acho que, sem sombra de dúvida, o torcedor do Coxa é o que mais tá sofrendo. Acho que é no Brasil inteiro. Olha, Henrique, eu acho que tem uma disputa acirrada, viu? Porque o torcedor do Vasco sofre bastante também, viu? O torcedor vascaíno sofre muito. Mas eu acho que pro Coxa é... Acho que falta um pouco mais da diretoria compactuar mais assim, com o time. Eu acho que o Coxa precisa encontrar meios de se estruturar mesmo, assim, né? Eu confesso particularmente que eu acompanho um pouco do Coxa, mas acredito que não virou SAF, né? Não sei se tem essa... Ainda não, ainda tá virando ainda. Tá virando, né? Então eu acho... Então ainda. Tá no projeto de transição. Eu acho que, assim, talvez essa parte da questão de SAF ajude muito o Coxa, né? A gente vê pelo lado do Botafogo, que virou SAF, sofreu bastante, mas parece que agora está entrando nos trilhos. Então, acho que a gestão do lado do Coxa, que é o que vai estruturar a equipe, acredito que tem tudo para dar certo aí futuramente, se, né, soubesse se organizar dentro e fora de campo. Então, acho que, como você bem disse agora sobre a SAF, acho que podem vir novos fundos aí para a equipe do Coritiba. É, eu concordo com você. A única coisa que eu acho é que, tipo assim, já tem que tá mais encaminhado isso, sabe, né? Porque eu tenho medo que vire SAF quando já é tarde, né? Quando tá ali afundado, né? Tipo, esse é o meu receio, né? Torcedor, o Coritiba, acho que já tá indo pra quinta rodada e o Coxa sumou um ponto só no campeonato todo, né? Acho que só tá atrás do... Só América, que não pontuou ainda no Campeonato Brasileiro, né? Que tá naquela... O Coelho ainda que não pontuou. E olha só, vou explanar o host, hein? Vou expor o host ao vivo aqui. Foi. Há mais ou menos umas 2 semanas, o host aqui, ele vem aqui dar uma de cara positiva e não sei o quê, mas ele tá falando que ele acredita que o Coritiba esse ano bate o recorde de times com a menor pontuação do Campeonato Brasileiro. É, de ficar em pontos corridos, se diz assim? Tipo... É, a menor pontuação da história do cara, acho que a menor pontuação foi... Eu ouvi isso da boca do próprio host que você fala. Acho que a menor pontuação foi do Grêmio Barueri, foi do aquele Grêmio Prudente, acho que foi uma vez que somou 15 pontos, acho que alguma coisa assim. Acho que foi no Brasileiro 2010, se não me falha a memória. Que aquele time era horrível também. Cara, eu acho que o Coxa vai ficar com menos pontos que aquilo, porque não dá, você não consegue assistir o jogo do Coxa e conseguir ver futuro daquele time. É muito difícil você olhar e falar assim, cara, como é que você vai ver um time de futebol desse percorrer 38 rodadas e simplesmente conseguir evoluir? Então, é muito difícil. É um time que joga na função do Aleph Manga, que é o que tem mais experiência ali, mas assim, não é, que nem eu falo, não é o Neymar da vida, não é, nossa, o cara. E ele se esforça, dá pra ver que ele se esforça, mas o resto do time, cara, não sei, parece que não vai, né? Parece que é um montoado de jogador, aí quebra, faz falta, perde a cabeça, não tem emocional nenhum, empataram o jogo hoje. Em questão de minutos, o Bahia já foi lá e fez 2 em cima, tipo, já quebrou o time inteiro. Então, eu acho assim que pro Coritiba é uma vida difícil, cara. Eu acho que esse ano eu tenho que me preparar pro pior, né? E lidar com mais um rebaixamento aí. É o que a gente tem, infelizmente, cara. Essa parte do rebaixamento, Glória. E que essa parte do rebaixamento acho que vai ser iminente, cara. Porque ano passado, vocês podem me ajudar aí, mas subiu o Grêmio, o Vasco, o Bahia, subiu uma galera campeã já. Time campeão esse ano, a Série A tem muitos campeões, muito time cascudo, tá bem mais difícil do que a do ano passado, cara. E o Coritiba sofre, cara, tem grandes riscos e pra segunda, né, cara? Eu acho que tá muito, muito assim, tá, claro, a gente tá no começo do campeonato, mas a não ser que tenha algum plano aí, ao contrato, e principalmente na questão de zaga mesmo. Eu acho que o Coritiba está fadado a ir para a segunda divisão na lanterna, assim, absoluta, assim, tipo. E é complicado, cara, é complicado. Mas, seu Giovani, pegar você aí agora, né? Bom, vou puxar você pelo braço também agora. Tá. Não faça que nem a Uber, que medo. Não. Ó o nervoso na voz. Tá, mas historinhas à parte aqui, né? A Daniela não sabe da história da Uber aí. Depois no final a gente conta, né? Mas eu gostaria de... Giovani, você contar também a história, cara. Você já contou algumas vezes, mas refresque a nossa memória de como você decidiu contrariar a sua família e decidiu torcer para o São Paulo. Cara, como eu falei, foi uma história bem parecida com a do Ivo. O ano ali era um 2006, eu acho, 2006 ou 2007, não lembro agora. Igual toda criança, assim, eu gostava de jogar futebol, mas eu não gostava de ver futebol, porque eu achava chato, né? Eu via ali, pô, aquele jogo amarrado, pô, negócio entroncado, pô, sabe de cuda, não saía gol. E aí eu lembro que eu vi um jogo num time de branco. E antes disso, assim, eu gostava, tipo, ah, torcer, sabe, pro Grêmio, ah, por que eu torcia pro Grêmio? Porque eu achei o uniforme bonito. Ah, torci pro Botafogo porque eu gostei do nome. Tipo, era um negócio assim, sabe? Faço isso até hoje. E, não, é, tipo, cara, você que sabe, né? Passei daquela fase de ser fiscal de torcedor, sabe? Menos de Argentina e opa, nos Estados Unidos. Aí eu sou opa contra, sim, fica claro. Tá bom, senhor Ivo? Ah, tá. Tem a passagem de gente. Pode ficar. Claro. Tem que estar no fundo. E, cara, era uma época, assim, que o São Paulo tinha, assim, ganho mundial, tinha ganho tudo, pegou tri brasileiro. Então era um time que tava atropelando todo mundo na época. Então eu gostava de ver o São Paulo jogando porque era um time forte. Basicamente isso. E é aquela coisa, né? Depois que você escolheu aquela vez, você não volta mais. Então, cara, naquele momento que eu realmente entendi o que era torcer pro futebol. Então, digamos assim, que foi o time que me apresentou pra esse mundo fora daquele negócio de brincar de bola no quintal, digamos assim. Bom, Neila, pra você, assim, o São Paulo, você é palmeirense, né? Então, pra você, é uma questão de que ver o São Paulo na situação deve deixar você feliz, assim, né? Ver os filhos. São Paulo, tudo virando um Ayaki, pô, viras lá soberano. Pô. Inclusive, os Palmeiras, como diz a manchete da Globo, enfiou 5 no Goiás, que eu acabei de ler aqui, então. Ai. Puta que pariu. Mas assim, o São Paulo precisa, um time que precisa de título também, né? Urgente, um título importante aí. Primeiro de time, né? Vamos ser justos, né? Primeiro de time. Primeiro tem um time legal, mas era um time, o São Paulo é um time que tem é o maior ganhador de Mundial. Ganhou, acho que mais Libertadores e mais Mundial. São 3 Libertadores e 3 Mundiais, né? Isso. O São Paulo tem. Mas o que você acha que aconteceu com o São Paulo? Por que o São Paulo ficou assim ao longo dos anos? Ficou se degradando? E você vê que o São Paulo geralmente é um time mais mediano ali no campeonato. Eu acho também que envolve muito a questão de gestão, né? Gestão do São Paulo já tem muitos anos que o São Paulo vem sofrendo, né, com as más gestões. Acho que, às vezes, né, a sensação que passa é que a diretoria não se preocupa tanto com o futuro do clube. Às vezes a sensação que eu tenho é de que a diretoria fala, não, o São Paulo foi soberano e vive muito do passado do clube, né? O São Paulo é um clube gigante, embora, né, como palmeirense, claro que torcedor a gente fica ali, né? Ai, tá mal, mas falando assim como profissional, acho que é ruim, né? Eu acho que o futebol perde muito quando grandes equipes assim começam a degringolar, começa a ficar anos sem ter títulos. Eu acho que o futebol paulista perde muito, né? E, tipo, aquela questão de rivalidade é uma coisa à parte de torcida, mas eu acho que a má gestão é o que mais atrapalha o São Paulo e, ultimamente, também essa questão de troca de técnicos, né? Embora tenha tido o Rogério Ceni, que ficou durante um tempo a mais aí, mas eu acho que isso também acaba atrapalhando muito o desenvolvimento, fora outras questões também de contratações meio que erradas, né? Eu acho que desonhas, quer dizer. Exatamente, muito errôneas, e eu acho que muitas delas não contradizem com a história do São Paulo. Então, acho que isso é um ponto que a gente coloca mesmo nas costas das diretorias que vêm ao longo dos anos só atrapalhando, né, a equipe de São Paulo, mais atrapalhando do que colaborando aí, no modo geral. Eu, inclusive, falando disso de diretoria, eu tenho a data exata de quando o São Paulo começou a dar errado. Foi no fatídico 29 de abril de 2014. O que que aconteceu no querido dia 29 de abril de 2014? Um dos nossos digníssimos ex-presidentes do São Paulo, que é um cara que foi um exímio presidente, que inclusive 2014 foi o último, eu acho que foi assim, ao meu ver como torcedor, foi o último ano que o São Paulo jogou bola. Depois foi assim, teve alguns bons momentos, mas A grande maioria foi na base da canelada, né? Em 29 de abril de 2014, Carlos Miguel Aydar foi dar uma entrevista falando da época onde ele contratou Allan Kardec. Allan Kardec, que o Cruzeiro fez uma proposta de troca pelo Arrascaeta e o São Paulo recusou, inclusive. Né? Então, assim, quem é Arrascaeta hoje, quem é Allan Kardec? Bom, futuro fala, o tempo falou por si. E no meio dessa coletiva de imprensa, Carlos Miguel Aydar puxa um cacho de banana. E eu não tô inventando isso, não é metáfora nem nada. Ele realmente fez isso. Isso foi filmado. Eu lembro disso. Ele puxa um cacho de banana, descasca e começa a falar: o Palmeiras se apequenou. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. Nisso que ele fala, eu consigo ouvir aquele relâmpago atrás, sabe, do universo ouvindo aquilo. O cara fala assim: Palmeiras se apequenou. Sabe? Eu lembrarei disso. Tem uma voz no fundo ainda falando. Cara, foi aquele momento que o São Paulo morreu. Por quê? Porque ele foi acartado. Os caras se sentiam tão onipotentes, tão à frente de tudo, que os caras se achavam intocáveis. Olha a entrevista que o presidente do São Paulo deu. Tipo, eu não tô falando aqui que o presidente do São Paulo tinha que chegar pro rival e falar assim: ah, poxa, né, muito triste ver o Palmeiras nessa situação, mas a gente. O futebol como um todo. Não, não tô pedindo que o cara faça isso. Pô, cara, respeitar é rival todo, você tem que respeitar. Mas se você quer fazer essa piadinha, cara, beleza, ok. Mas pega e faz com seus conselheiros bizonhos lá na sua reuniãozinha no restaurante 5 estrelas. E vai gastar o dinheiro do clube, inclusive. Lá você faz as piadas que você quiser. O cara foi expôs isso. Então, o que que a gente viu nesse momento? Falta de profissionalismo. Negócio totalmente deselegante, descomedido. Então não tinha planejamento nenhum nesse negócio. O cara só foi pra alfinetar e dane-se. Prepotência. Tipo, os caras acharam que eles estavam tão à frente que nunca iam ser alcançados. Hoje, não só foram alcançados, como foram ultrapassados, cara. E você pega o São Paulo na época, porra. Cara, na época já não tava mais como já foi um dia. Beleza, tinha um time forte lá e tal, tava jogando com o Kaká na época, pô, legal, né? Mas ali o Cruzeiro já tinha chego, já tinha ganho alguns campeonatos brasileiros, já tinha ganho a Copa do Brasil. Ali o Corinthians já tinha sido campeão mundial. Então, assim, o São Paulo já tava meio longe das glórias que já teve. O cara me mandou uma daquelas. E aí, isso, se a gente for falar de rasgar o estatuto, e hoje em dia São Paulo vive numa aristocracia, então manda o rei aos amigos do rei, dane-se o resto. E aí é outra dia hoje em dia o São Paulo. Tem nem... Hoje é difícil achar uma coisa positiva para falar sobre o time. E Pode agora, seguir, ó, já fiz o pode desabafo. seguir. Pô, nós temos também um cara aqui que, da Copa do Mundo, cara, sofreu bastante também. Não foi a Copa do Mundo, todo mundo sofreu aqui, menos o Ivo, né? É claro. Isso é claro, né? Mas assim, cara, a gente teve vários podcasts durante a Copa, todo jogo da Copa a gente tava aqui comentando, né? E o Gabriel foi um dos caras que se engajou bastante na Copa do Mundo, né? E você sempre acompanha o futebol, você gosta de assistir a Copa do Mundo, né, Gabriel? Sim, sempre acompanhei. Legal, legal. E você já tentou assistir algum campeonato fora a Copa do Mundo, tipo Campeonato Brasileiro, Campeonato Alemão, Turco? Porra. Pô, você não assiste um brasileiro. Campeonato costarriquenho. Alim Sabá contra Alim Babá, Soccer. porra. Você assistia a MLS ali dos Estados Unidos lá. Ah, não, vai tá bem, eu sou sádico, né, porra? Pera aí. Cara, eu não acompanho nenhum time, mas, pô, eu gosto de ver o que tá acontecendo, pô. Ah, tá, vai jogar, sei lá, Flamengo Atlético Paranaense. Pô, eu vou querer saber. Mas, por exemplo, o Coxa vai perder. Eu quero saber de quanto pra te zoar, sabe? Tipo de coisa. E você assistiu o jogo do Coxa hoje? Aquela sofrência? É, assistiu? Um pedacinho, né? Porque daí eu preferi terminar de ver o Flamengo Atlético que o Vitor Roque tá jogando pra caralho. Bom, vamos lá, então. Você viu? Você viu? É, eu. Ficou putinho, hein? Não, eu não vou mentir, o cara tá jogando bem. Não vou dizer que o Thiago não tá jogando bem, né? Só que. Bem? Pô, tá destruído. Ele é o goleiro do Atlético, vai tomar no cu, cara. O cara tem uma mãozinha avançada. Aquele Bento é o 16, cara. Recebo um bichão. Toma no rabo, cara. Joga pra caralho. E o Flamengo de novo perdeu, né, cara? Talvez também. Fácil ver Flamengo. Mas, cara, o Flamengo voltou ao normal, desculpa. Flamengo, não, a realidade é uma só, cara. Flamengo viu o time do Atlético. Cara, começa a estourar pipoca, não tem. É foda, velho. Não treina na fábrica, cara. Eu não sei o que é, cara, mas o Flamengo dá uma regada pro Atlético. É pica, cara. Um parceiro lá do Silvio já perdeu duas vezes lá, umas brejas por causa disso aí, cara. Um flamenguista, eu tô atleticando. Não, o Flamengo vai ganhar, receba. Nunca mais apostaram. Mas, Ivo, você é corintiano, cara, mas você gostava daquele Flamengo. Você já fez quantos furtos, porra? Me mostre seu B.O., me mostre. Então você é corintiano, me mostra a passagem. Você mostra as passagens. Pra entrar no estádio. No mínimo, três furtos, a mão armada é o mínimo. Tive esse, não é corintiano. Como é que é, Henrique? Você era fã daquele Flamengo 2019, que eu lembro, você curtia, né? Eu também gostava de ver o time jogar, era foda, né? Até uma coisa que a Neira comentou ali que é bem interessante, foi até do ponto que a gente comentou ano passado sobre a Copa, né? Eu queria que a Alemanha passasse, que a França passasse, que todo mundo fosse, tivesse Copa massa, assim. No sentido de ter as grandes seleções, ter grandes jogos. Que nem eu lamentei muito a não ida da Itália pra Copa e tal. Até essa má fase, por exemplo, do Corinthians, do São Paulo e do Santos, prejudicam o Campeonato Paulista. Por exemplo, essa final foi o Palmeiras e Água Santa. Cara, para questão de público, aposto que o palmeirense preferia ser campeão em cima de um time maior, nada contra o Água Santa, mas assim, para o telespectador, seria muito mais legal ver um Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, seja qual adversário for, seria mais divertido. E com relação ao Flamengo 2019, cara, aquele time era massa de ver jogar, mano. Mas parece que foi o ápice do o Flamengo recente, né? O Mister lá, o Jorge Jesus, montou uma máquina, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, que também depois daquele ano esqueceu de como que joga bola. O Gabigol também tava jogando muito aquele ano. E um caso legal até, naquele ano apareceu um cachorro lá na nossa chácara e dava bem nessa época que o Mister tava voando. Esse foi o nome do cachorro, cara, que a gente batizou. Saudoso Mister. Mas vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar do Palmeiras, tá realmente numa fase incrível e não que parece estar longe de acabar. Não dá indícios de que vai acabar, mas eu não sei. A gente pode ser que a gente tenha um papel na seleção brasileira. Você acredita nisso, Neila? Olha, Henrique, eu particularmente não acho que o Abel vá na seleção. Como torcedor, eu não torço para que ele vá para a seleção, para ser sincero. Mas eu acho que ele não assume a seleção. Acho também pelo fato da situação mesmo do Abel. O Abel, ele é um cara muito enérgico, né? E eu acho que para ir para a seleção tem que ser um cara que... Acho que tem que ter um pouco mais de equilíbrio, assim. Eu adoro o Abel, acho que ele faz um grande trabalho, mas acho que nessa questão de comportamento, eu acho que ele tem que evoluir bastante, assim. Ele, às vezes, ele acaba prejudicando a própria equipe dele, né? Que agora o Palmeiras já sabe como joga, já entende o que deve fazer. Mas eu acho que ele tem que melhorar essa questão. Eu acho que isso é um dos grandes empecilhos para a CBF, assim, levar ele para a seleção, e eu também acho que ele não assumiria. E você acredita que o Palmeiras esse ano tem um ano assim para ganhar tudo, tipo Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil? Você acha que o Palmeiras consegue lidar com todas as competições e ganhar todas elas? Olha, para ganhar tudo, eu acho muito difícil, é muita aflição. Eu acho que o Palmeiras tem um bom time, mas acho que as peças ali de reposição precisam estar um pouco mais à altura da equipe titular. Acho que para ganhar tudo, tem que fazer assim, uma temporada muito perfeita. E eu acho muito difícil, porque esse ano está mais competitivo, inclusive o Brasileirão, né? Com as subidas do Botafogo, do Grêmio, então, do Cruzeiro. Tá bastante, que vai ser, eu acho, o mais disputado esse Brasileirão. Então, acho que, assim, para ganhar tudo, vai ser complicado. Acho que ele leva uma das competições, mas todas, eu acho, assim, muito difícil. Tem que estar muito focado e, fora que é muitos jogos, né? Tem a questão de lesões, tem a questão da quantidade de jogos que é muita. Então, acho que para levar tudo, assim, é mais difícil. Eu acho que a Libertadores, o Palmeiras tem grande chance. Eu acho que Libertadores, o Palmeiras, pelo que a gente vê, os próprios times da Libertadores, assim, estão bem abaixo dos times brasileiros, né? A gente percebe isso nos jogos de Libertadores, que os times brasileiros estão, parece que, um patamar acima, né? Até tá sendo conversado da possibilidade de voltar os times mexicanos à Libertadores para ter um pouquinho mais ali de rivalidade, né? Eu não sei o que você acha sobre a volta dos times mexicanos, Eila, dentro da Libertadores. Você acha que é uma parada que você gostava de ver? Se você acha que não agrega muita coisa? Particularmente, eu não gostaria do retorno. Eu acho que, apesar do futebol sul-americano tá deixando a desejar em muitas questões, e o Brasil tá despontando mais nessas últimas Libertadores, eu não traria de novo os times do México para disputar. Acho que, do jeito que está, já tem muita equipe. Então, acho que o padrão que está já é o suficiente. Eu não traria, novamente, mexicanos para disputar a Libertadores. Ivo, o que você acha sobre isso? Tá, de ter times da América do Norte aqui jogando a Libertadores. O que você acha sobre isso? Cara, sinceramente, o soccer seria zoado, cara. Até, mas por questões de logística, né, cara? Imagina o time lá do México, de onde for, cara, pra vir jogar, por exemplo, pega um time do interior ali de, que seja do Chile, da Argentina, cara, quantas horas de voo, logística. E isso consequentemente prejudicaria o espetáculo, né? Porque o atleta, ele vai perder na preparação, ou não vai poder treinar, desempenhar 100% na competição. Por isso que eu acho mais interessante o presente só com o pessoal daqui, que já logo, só que nossa pequena, entre aspas, América do Sul, é muito grande e tem muitos lugares de difícil acesso para questões logísticas e os times irem lá competir. Tony, o que você acha sobre isso? Você gostaria de ver os mexicanos de volta, né? Cara, eu falei, eu gostaria de ver, na verdade, não os mexicanos, eu queria ver os caras dos Estados Unidos, cara. Ah, esse é mais difícil pela logística, né? Cara, é o meu sonho. É o meu sonho ver a galera do soccer virando da vez no Reddit, vendo, sei lá, o Seattle Sounders levando 7 do Fluminense. Tomando nó tático do Diniz. Eu sonho com isso toda noite. Toda noite? Se eu pudesse, eu pedir só uma coisa, é isso. Eu quero ver um time dos Estados Unidos sendo atropelado, sabe? Que seja pelo Grêmio, pelo Corinthians, por que for, sabe? Eu só quero ver a galera arrancando o olho fora no soccer, reclamando de que os times brasileiros não jogam direito. Seattle or ever contra a Coxa, quanto? 2-0 Coxa. Pô, aí. 2-0, caralho. Cara, pô, eu vou ficar bem 0-0. Não, Coxa perde, cara. Seattle perde. Seattle Sounders. Quando vocês estão, cara, se o Coxa perder, sei lá, contra o Seattle da puta que pariu, olha. Não, mas o Seattle Sounders ganhou com o Cacafe de um time mexicano. Uau, né? Mano, o Seattle Sounders que perdeu pro time do Haiti, que os cara barraram o jogador no aeroporto. É, mas foi campeão. É, foi o campeão agora, acho que o Sanders foi campeão da World. Pode pesquisar a última edição. Cara, assista um jogo da MLS. Os caras jogam outro esporte. Não, é outro esporte. Sim, concordo. Mas, cara, vai ter agora. O Giovanni, você comentou dessa questão de você gostaria de ir no time sul-americano contra um time lá dos Estados Unidos. A Conmebol e a CONCACAF fecharam acordo para um prêmio, para um torneio Final Four, né? Campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Contra os dois finalistas da CONCACAF lá, a UEFA CONCACAF, que é a Libertadores deles, né, lá de cima. E aí, eu acho que provavelmente vai ser o Flamengo contra os vice da CONCACAF, que é o time mexicano, e o campeão da Sul-Americana contra o time da MLS. Então, acho que vai ter esse intercâmbio agora, né? Só que vai ser um torneio bem mais curto. Mas eu acho que vai ser interessante, porque teu sonho vai virar realidade. Eu acho que você vai ver, vai virar. A realidade nem precisa de mais do que um torneio curto. A verdade é essa, cara. Cara, você pega. Isso é real, cara. Isso a galera faz pesquisas. Cara, vão lá falar. Ah, me fala os três melhores jogadores do mundo. Aí o cara vai falar assim: ah, Cristiano Ronaldo, beleza. Ah, Messi, beleza. Qual que é o terceiro melhor jogador do mundo? Aí os caras falam: Christian Pulisic. E os caras falam, ironicamente. E aí eu te pergunto, quem cacetalhos é Christian Pulisic? Cara, tá, beleza, é um bom jogador? É um bom jogador, não tô tirando o mérito do cara, mas, cara, o Bruno Henrique joga mais que ele. O Bruno Henrique só não é mais famoso que ele, porque é o cara dos Estados Unidos, e o Bruno Henrique é o brasileiro, tava jogando no Santos até esses dias, né? Sim, sim. Não? Pô, o cara joga muito mais. Não, com certeza, mas eu queria ver novamente os times do México na Libertadores, porque eu acho assim que a Libertadores em si tem bastante clubes e tal, mas eu acho que era muito divertido quando tinha o time do México, porque eles são cascudo também de jogar, né? Eles são os argentinos 2.0 ali, né? Jogando futebol. E você teria a oportunidade de ver o Daniel Alves jogando Libertadores. Não teria, né? Acabou, não tem mais. Acabou, o cara fez 40 anos e tá na cadeia, pô. É impossível esse cara voltar ao jogo. No máximo, num puxadão ali da cadeia, sei lá. Bloco A contra bloco B, no máximo. É, exatamente. Cara, esse maluco a gente não vê mais jogar. Esse. É. Olha assim, olha. Olha que eu digo, nunca diga nunca. Não, é. Cara, esse eu acho que sim. A gente pode ver pelo caso do Cuca, por exemplo. Tipo, a galera realmente se mobilizou e falou, ó. Esse cara tá envolvido em coisa errada, eu não quero ele no meu time, entendeu? A não ser que venha um caso, vamos supor, que aí vai lá, termina o processo e fala que não, na verdade ele é inocente, eu não acho que seja o caso. Mas se acontecesse, agora caso contrário, eu acho que acabou a carreira de futebol do Daniel Alves. Até porque, caraca, se o cara for jogar, ele não vai jogar no time de Libertadores mesmo. Que seja esse caso que eu falei do cara ser presumido inocente, porque, pô, 40 anos, né, cara? O Daniel Alves não é um cara que vai mudar o jogo pra compensar um negócio desses. E eu não quero estar mais. E sim, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu não quero nunca mais ver ele em campo. Eu acho que o Daniel Alves tem que rever e eu acho que já deu pra ele no São Paulo. E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Certo. Então, o Daniel, mas pelo que ele pensa em São Paulo, né? Diz, né? Porra, você acha pouco ainda? Enfim. É, realmente, né, cara? Aquela vez que ele falou lá, que nem que se mar... Ah, não, porque o clube contratou minha história, não sei o que, apresentou São Paulo pro mundo. Ah, irmão, toma no seu cu. Mas vamos lá, vamos falar do Palmeiras, voltar a falar do Palmeiras. Neila, eu queria chamar você de volta pra conversa e perguntar pra você, o que você acha que deu certo no Palmeiras? Você, provavelmente Palmeiras, você, como você comentou, que é torcedora, você deve ter um conhecimento, assim, maior sobre gestão. O que você acha que deu certo, assim, na gestão do Palmeiras? O que você acha que fez com que o Palmeiras se tornasse o que é hoje? Essa potência, esse time competitivo, entre os melhores aí do país, né? Se não o melhor. Olha, que eu acho que tudo começou mesmo foi em 2015, né? Foi uma Palmeiras de capítulo de sair pela terceira vez, né? Teve muitas dificuldades naquele ano. Seria muito ruim, porque era o referário de. Mas eu acho que o Paulo Nobre, né, ele investiu muito ali no, na equipe. Eu acho que. Confesso que não lembro de ter visto falar de algum presidente que investiu próprio patrimônio, né? o próprio dinheiro no clube. Então, acho que começou ali pelo Paulo Nobre, depois o Maurício Gagliotti assumiu e continuou mantendo ali o mesmo padrão. E aí foi aquilo, né? O time foi conquistando títulos, o Palmeiras foi contratando bons jogadores, trazendo a autoestima também, né? do torcedor de novo. Puxando a torcida, principalmente de volta ali pro clube. Tinha muitos, eu lembro que tinha muitos jogadores que recusavam jogar no Palmeiras. O Palmeiras ia fazer propostas, os jogadores não queriam vir pro Palmeiras de jeito nenhum. Acho que a virada de chave foi com o Matos. Apesar de ter errado muito, assim, no final ali logo na saída dele, mas eu acho que ele acertou muito porque ele trouxe o Palmeiras de volta junto com o Paulo Nobre. Aí entrou também a Crefisa, né, que investiu também no Palmeiras. Acho que é um dos grandes patrocínios aí do futebol sul-americano. E foi aquilo, né, o Palmeiras foi mantendo, foi as gestões foram se estabelecendo, foram mantidas, né, o Paulo Nobre saiu, entrou o Maurício Gagliotti. E manteve ali a mesma estrutura, a mesma intenção ali do Paulo Nobre, né? E, consequentemente, a Leila. No começo, acho que ela deu umas tropeçadas ali, ela prometeu algumas coisas não cumprir em relação a contratações, mas também a gente precisa entender que, como torcedor, a gente sempre quer, né, que o time contrate de qualquer forma, mas eu acho que a saúde financeira do clube é super importante e é o que vem aí mantendo o Palmeiras nessa gestão aí financeira, a solidez, né, do trabalho mesmo, né, a gestão foi muito acertada, a gestão do Palmeiras nos últimos anos, e é aquilo, né, para mim a gestão, né, o interesse do dirigente em fazer o clube ali se manter sempre na briga ali por título, sem fazer loucuras, é o que mais assegura e traz longevidade assim pro projeto, né? Agora com a chegada do Abel também, que já tem 3 anos aí quase de Palmeiras, também manteve a consolidação de tudo que vem acontecendo. Acho que demora essa fase acabar, a gente torce para que demore, né? Mas é aquilo, manter a cabeça no lugar, manter os pés no chão, fazer com que a gestão do Palmeiras permaneça sempre assim estável, porque também é um clube que politicamente, né, historicamente, também tem muita pressão, muito dirigente envolvido, conselheiro, sempre ali tentando causar um tumulto, mas eu acho que agora tá no caminho certo, se manter assim, tem longevidade, mas é aquilo, né, futebol a gente sabe como que é, uma hora tá lá em cima, outra hora tá embaixo. Vamos ver o que espera dos próximos anos. A gente espera que continue assim, vencendo, ganhando títulos e se estabilizando sempre, se mantendo estável sempre. E, assim, o que a gente percebe é que o Palmeiras está numa crescente, todo ano o Palmeiras está se evoluindo mais, né? A gente percebe que o Palmeiras tem uma qualidade de clube europeu no Brasil, que o Palmeiras, ele consegue, tem um orçamento também grande, né, mas é um clube que, por exemplo, a gente não vê a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu no Flamengo, que é um clube que tem um poder aquisitivo financeiramente muito alto, acho que é um bid de orçamento, mas você vê que, muda técnico, você vê que o próprio clube ali, não, a gente não sabe muito o que acontece dentro dos bastidores, né, mas dá a impressão ali que é um clube que cede muito fácil as coisas também ali, que quando entra ali entra em círculos, né, um ciclo de derrota, depois começa a vencer de novo. O Palmeiras não, o Palmeiras ele se mantém nessa fase assim, né, boa. Você vê que é uma coisa assim, uma gestão, né, é bem interessante, né? E assim, hoje você diria que você tá satisfeita com o Palmeiras, assim, pelo que você vê. Pô, se não tiver também, caraca. É verdade, se eu não estiver satisfeita. Mas eu tô, assim, né, como torcedora e também a gente fala como profissional, né, a gente, é legal ver, assim, que porque o Palmeiras sofreu bastante, né, assim. Em 2012, acho que... Sofreu muito. Eu não esqueço aquela Copa do... Aquele jogo da Copa do Brasil lá, que inclusive foi muito polêmico, foi 2-0 pro Palmeiras em cima do Coxa aí no Couto Pereira, o Ayrton bateu, fez um gol de falta... E aí o Palmeiras empatou, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado, né? Exatamente, no Brasileirão. É, foi tipo um título assim. Não, e quem não se esquece do fadídico dia de 6, eu lembro quando eu continuei do Palmeiras, aquele jogo eu não esqueço, ainda o Marcos era o goleiro ainda do Palmeiras, e Coxa ganhou de 6-0. Foi naquela fase ainda do Guinness World Record, que o Coxa entrou pro Guinness Book como maior consecutiva de vitórias consecutivas, tipo, que foram não sei quantas rodadas que o Coxa ganhou todas. Paranaense, porque foi a primeira vez que o time ganhou sem, tipo, ganhando todos os jogos, assim. Sim. E aí eu lembro que, o Coritiba hoje vai sentir como é que vai ser, tal, tal, tal. Aí o Felipão falou, tal. Aí o Coxa foi lá e ganhou de 6, tipo, no Palmeiras, assim. Eu lembro que foi assim, um baque muito grande, assim. Ninguém esperava que fosse dar 6-0 pro Coxa. E aí, no ano seguinte, o Palmeiras não se conseguiu se manter, né, na Série A e caiu pra Série B, né. Eu lembro que o Palmeiras sofreu muito, assim, com má administração também, né. Sim. Vários problemas também. Eu lembro quando o Paulo Nobre chegou, que ele mesmo falava que o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a luz, né? Conta de luz, conta de água, o Palmeiras não tinha realmente dinheiro nenhum. Então, eu leio, e todo ano eu ia falar pra minha mãe, falei, nossa, mãe, até agora o Palmeiras não tomou 6-0, porque parecia que era uma cena. Todo ano tinha um time que tinha que ganhar 6-0 do Palmeiras. E aí eu falava pra ela, esse ano não aconteceu. Aí foi o ano que o Coxa ganhou de 6-0, foi até emblemático, né? Porque teve aquele menininho japonês que chorou muito e ficou marcado. Mas, assim, a virada mesmo foi em 2015, né? Com a chegada do Paulo Nobre, que também no começo foi bastante contestado, né? A torcida pressionava muito ele pela falta de contratações, assim, no próprio 2014. Mas hoje a gente está muito satisfeito, né? Graças a Deus, todo ano o Palmeiras conquista, né, algum título. E em relação à diferença com o Flamengo, é que eu acho que o Palmeiras ele acredita, né, no projeto que ele estabeleceu. Ele tem convicção, né? Tanto não à toa que está onde está. Ele contrata e ele é convicto naquilo. Não faz grandes contratações de grandes estrelas, mas você vê que é um time que é sólido, desde a diretoria, né, que mantém o mesmo nível de gestão, quanto no próprio time, né? Você vê também que o Abel é um cara muito pé no chão, que é um achado muito grande do Palmeiras. Né? O Palmeiras, apesar de ganhar desde 2015, mas Tinha jogos que você via que o Palmeiras entrava de salto alto, essa era a sensação que eu tinha. E quando tinha jogos assim que o Palmeiras saía perdendo, era muito difícil ele conseguir virar. Porque ele ficava ali, batia na trave e não tinha poder para virar uma partida. Mas hoje não, acho que hoje o time está consolidado e aquilo é o conjunto, né? A diretoria está satisfeita com o time. O Abel blinda o time, então assim, o que acontece fora, extra-campo, não entra no clube. As pressões que todo clube tem, acabam que ficam ali, fazem o fugido, mas não impactam diretamente na equipe. Então acho que acreditar no trabalho, né, como um todo, é o que acho que falta pro Flamengo. O Flamengo é um time que não tem convicção. Contratou o Paulo, mandou o Paulo embora. Aí trouxe o Dorival, que ganhou tudo, né, tudo que ele pôde ganhar, Copa do Brasil, Libertadores. Até hoje eu não entendo por que mandaram o Dorival embora. Então saiu o Vitor Pereira, que não conseguiu conquistar nada. Aí agora tá com o São Paulo e continua, continua difícil, né? Eu acho que falta convicção ali para o Flamengo. É, o Flamengo, eu acho que assim, também, pelo que a gente percebe, ele também é um clube um pouco desorganizado financeiramente, né? Ele é um clube rico, mas é um clube também um pouco desorganizado. Eu não sei se, por exemplo, o que você acha sobre isso? Você acha que o Flamengo é desorganizado? O que você vê assim, o Flamengo? Eu acho. Ai, desculpa, pode... acho que era eu. Não, pode falar, então. Pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode. Eu acho que o Flamengo é assim, né? Tem uma falta de gestão. Acho muito que é questão de oba-oba ali dentro. Vídeo que o Marcos Braz falou que até hoje repercute, né? A questão do Real Madrid. Né? Então, acho que é desorganizado e é um time que parece que acredita que tudo se resolve com contratação. Né? Tipo, ah, o time não tá bem, pode contratar um jogador. Eu acho que tem um grande elenco. Acho que essa questão mesmo de desorganização e de falta de convicção do próprio trabalho. É, Henrique, essa questão do Flamengo, eu vejo dois conceitos de gestão e futebol distintos do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras é muito mais organizado, contrata menos, pega jogador na base, compra jogador barato e vende caro. O Flamengo não. Contrata craque, craque, craque, incha a folha salarial. E assim, a gente sabe que o jogador caneludo é mais fácil de lidar do que o caninha bom. Por exemplo, assim, o vestiário do Flamengo, cara, deve ter panelinha. Ali tem jogador, ó, tem, por exemplo, Gabigol, Arrascaeta, Davi Luiz, Gerson, Felipe Luiz, um monte de cara cascudo que já ganharam um monte de coisa. É, o treinador fazer esses caras correrem é mais difícil. Eles, no caso, já se provaram, não tem que se provar. Ou você olha o elenco do Palmeiras daí. Você olha ali, por exemplo, Veiga, Endrick. O Endrick, moleque mais novo que todos nós aqui, 16 anos. Os caras entram, dão sangue. E sem contar a questão do treinador. O treinador do Palmeiras é um cara muito fera mesmo. Ele extrai 150% de cada atleta ali, ele trata eles como filho. Eu lembro de uma vez, numa entrevista, que ele tava lá dizendo que ele criava homens, falando, eu não lembro qual jogador, que o cara comprou um carrão, ele falou, né, compra tua casa primeiro, daqui uns tempos acaba essa grana e tal. Ele tem toda essa questão de criação e evoluir, tornar as pessoas melhores. Isso tudo reflete nos resultados, né? Mantém alguma comparação legal agora que eu pensei aqui. Seria basicamente entre o PSG e o City. Os projetos de cada um, assim. Se for ver, o PSG seria equivalente ao Flamengo, que contrata craque e não consegue ganhar. Mas consegue porque a nossa região é mais fácil aqui, né? E o Palmeiras seria mais equilibrado com o City. Desenvolver um conceito de jogo, contratação assim, assim, assado, pontual, treinador, projeto longevo. Guardado as proporções, eu acho que me fiz entender. Conseguiram captar? Consegui, Ivo. Consegui. Cara, eu concordo com a tua ideia. Eu acho que eu sou bem... Concordo com a tua visão. Eu queria saber a tua visão, Gabriel. Você também, você já estava falando sobre o Palmeiras, umas coisas bacanas. O que você acha que, assim, que como é que... O que você acha que... Por que o Flamengo não consegue? Muitas vezes oscila e tudo mais. Como é que você vê isso? Cadê o meme do lado? Não sou questão de opinar? Nossa, tô tranquilo, né? Não vou meter o voo tranquilo, cara. Eu não sei nada. Eu vou falar a real, não sei nada. Não sabe nada? Então tá, eu vou passar pro Giovani. Que é Giovani, por que você acha, cara, que ficou o Flamengo? Ele tem as oscilações e o Palmeiras consegue ser tão constante nos seus resultados, não é um clube que oscila tanto. O que você acha que falta, assim, pro Flamengo também criar esse projeto a longo prazo e tudo mais? Cara, no fim do dia, o Flamengo, ele é vítima do próprio hype, né? Uma coisa que, assim, a gente vê, por exemplo, técnico. Quantas vezes o Flamengo errou com técnico? Várias. Mas você também vê uma situação. Cara, técnico no Flamengo ele já chega queimado. Isso é real. Você pode perceber. Foram contratar o Renato Gaúcho. Aí o Renato Gaúcho já chega naquele negócio de, pô, cara, vai treinar a seleção, aí já tava tudo naquela treta com o Tite. E ele vai treinar o Flamengo visando ir pra seleção mesmo. Aí aquela história. Pô, o time tava jogando bem, tava ganhando 4-0 de todo mundo. Nossa senhora, o Renato Gaúcho foi super técnico. E aí ele vai em um, dois jogos mal, a galera começa a falar que, ah, não, mas ele não tá fazendo nada, porque o time é forte, eles jogam sozinhos. E mandei, aí os caras caem em pilha da torcida e mandam embora. Aí você tem outros casos, aí você pega, por exemplo, Paulo Sousa. Paulo Sousa tava num time que ia jogar a Copa do Mundo. O Flamengo vai tirar time de seleção, vai treinar, tirar técnico de seleção. O Flamengo tá errado? Não, não tá errado. Mas, cara, essa é a pressão que o cara já chega, né? Aquele lá, o técnico espanhol, me fugiu o nome aqui, o Domenech Torre. Ele foi contratado no Flamengo naquela época por dois motivos. Porque ele era europeu e porque ele estava disponível. Foi por causa disso. O presidente do Flamengo vai para Europa. Ele não podia se dar o luxo de voltar sem contratar o técnico. Ele tinha que ter contratado qualquer um que fosse naquele momento. Quero dar os parabéns aqui pro senhor Domi Torren, que simplesmente fez a façanha de destruir o melhor elenco do Brasil e da América do Sul. Parabéns, Domi. Então, e aí agora a gente vê de novo, Dorival Júnior. Pô, Dorival Júnior, né, fez o time jogar e tal, beleza. Não é um primor técnico também, igual estavam falando esse tempo atrás, que ele merecia uma chance na seleção, não é pra tanto também. Mas não é um técnico de grife, aí pro Flamengo não serve. Ah, aí a galera começa a falar, de novo, foi campeão, mas foi campeão porque o time é forte, não foi por mérito dele. E aí o que acontece? Ah, a gente precisa de um técnico europeu. Europeu quem? Português, obviamente. Por quê? Porque o maior rival tá com o português também. Aí vão lá e pegam o Vitor Pereira. Deu no que deu, a gente sabe o que aconteceu. Então, a questão é assim, o Flamengo, o maior obstáculo dele é ele mesmo. Ele tem que provar algo para si mesmo que é impossível de ser provado, que é aquele ano do Jorge Jesus, que não vai acontecer de novo. A realidade é essa. Eu tô afirmando aqui categoricamente, não vai acontecer de novo. Uma coisa daquela. Ah, não, mas se o Jorge Jesus voltar... Não, o Jorge Jesus não vai voltar justamente por isso. Porque ele sabe que ele não vai conseguir repetir aquilo. E aí ele usa o Flamengo de escadinha, né? Então, assim, pode ser que ele pinte, na, sei lá, na seleção, justamente por isso. Vai falar assim, ah, vou voltar pro Flamengo e tal, né? Porque eu tive um ano muito bom, eu conheço o futebol brasileiro, conheço o jogador brasileiro e tal, é capaz do cara pintar na seleção ao invés do Flamengo. Porque não é replicável o que ele fez. Cara, concordo com você, cara. Eu concordo também contigo, Giovanni, assim, que o maior obstáculo do Flamengo é ele mesmo. Isso eu concordo, e tem o flamenguista também, né, que também é o problema, né, que o flamenguista é aquele bicho que cobra que o melhor de Flamengo é o Flamengo é um manto sagrado, não sei o quê, resto é resto, tem que jogar no Flamengo, jogar no Mengão tem que ser o melhor, não sei o quê, e dá no que dá o Flamengo, né, cara, o Maringá ganhou do Flamengo, né, tipo, é uma parada que, cara, foi aquele jogo lá, até ficou pra história do Maringá, né, Maringá do Flamengo. Por mais que tenha perdido a classificação, mas aquele jogo não vai se ser esquecido, cara. Maringá 2, Flamengo 0. Mas, Gabriel, tá na escuta? É? Agora chegou a hora do momento. Eu vou falar alguma coisa no podcast? Vai sim. Eu vou falar agora. Vai fazer a vinheta. É, mas isso que eu disse, a vinheta. A vinheta é minha parte, pô. É. Não, mas eu tenho uma perguntinha legal pra você, cara. Não, não, não, não, não, não me venha com aquelas perguntas merda, pô, eu quero alguma coisa boa, pelo menos. Tá bom, acho que você vai ficar puto, mas né, vai ser divertido. Ah, mas é o que você gosta de me ver puto, seu filho da mãe. Momento, capim, cheio, que isso, caraca, aí sim, gostei, emoção total no momento capcioso. Gabriel. Passou, pô. Aí, boa, cara, boa. Mas, Gabriel, já que a gente gosta de falar dos caras, a gente não pode fugir de falar desses caras. Todo episódio a gente fala dos coach, né? Não tem como não falar de coach aqui. Tá, eles estão entre nós agora. Os coaches fazem parte do... É, são as... Mas eu queria saber, cara, o que, que você acha dos, se os times brasileiros fossem comandados por coaches? O que, que você acha que ia acontecer? Olha, acho que aconteceu o que aconteceu com aquele cara lá que dizem que perdeu tudo com a do das criptomoedas lá. O que, que você acha do São Paulo, Giovani, treinando, o Thiago Finch treinando no... Puta que pariu. São Paulo, acho, cara. Acho que já é, né? Às vezes eu tenho a impressão de que ele já é gerido por um coach, pô. Pra quem já me segue, sabe que eu não tenho jantado há um bom tempo, se é que você me entende. Sério? Não, pô. Cara, essa... Meu Deus do céu, cara. Que tristeza. Não, porque, cara, calma. Pensamentos felizes, pô. Você vê os caras dando entrevista, nossa, parece que tá tudo certo, né? O mundo colorido. Aí chega na, durante a semana, o que acontece? Ó, porra, o presidente do Conselho Deliberativo sai bêbado, dirigindo bêbado, chega num bar bêbado, vai mexer com mulher no meio do bar, apanha bêbado, e aí tem que, e aí os caras vão socorrer ele, e os conselheiros ficam bravos com o jornalista que divulga isso. Então eu te pergunto, esse time já não é gerido por coach? Mas é o cara do que eu não quero calar, Giovani. Ele ficou bêbado tomando Campari, meu. É? Aí a mulher foi perguntando se não queria uma cerveja no lugar do Campari, ele ficou bravo. Que flávio. E só pra constar, ele tava com um carro de R$400 mil, que era do clube, inclusive, tava cheio de multa já. Não me diga. A placa dele. Só pra piorar a questão. Só pra deixar um adendo aí. Só pra piorar a pergunta. Então, qual seria, dos coaches que a gente conhece, qual seria o que tá gerindo São Paulo aí? Cara, eu acho que é fazer revezamento, assim, um por semana, sabe? Pô, tem que ser o quê? Pelo menos Esmeralda Diamante nível 5? Ah, é trader, é especialista no Blaze, os negócios tudo, cara. Achei que você ia falar o Ivo, achei que você ia agredir já o Argentino. Mas o Botafogo tá indo pelo Felipe Neto. O Felipe Neto quer gerir o Botafogo. Né? Mas. E até o momento é o primeiro do Brasileirão. É, né? Exatamente. Então, não vou falar nada. Espero que continue assim. Até o presente momento tá em primeiro lugar. Mas. Cara, eu acho que um Thiago Finch no São Paulo ia mudar tudo, hein, cara. Chegar lá. Mudar o mindset. Vai, inclusive. Certo, exatamente. Mudar o mindset. Todo mundo ia ser outsider. Uma coisa que eu tô falando, o canal do São Paulo foi hackeado. Opa! Pra vocês verem como tá sendo gerido por coach, o canal foi hackeado. Alguém abriu um e-mail. É, até a última vez que eu ouvi, eles estavam passando uma live do Elon Musk falando de criptomoeda. Opa! Então, minha prova cabal de que o time é sim gerido por coach. A gente só não sabe qual coach é. Exatamente. Mas não é sombra. Henrique, quem é o cara que tá gerindo o coach, porra, dos coach? Cara, vamos ver. O Coxa tá em 19º colocado no Campeonato Brasileiro com 1 ponto somado. O Coxa também tá numa iaca desgraçada, cara. Mas... O Coxa não é o Thiago Nigro, não, cara. Eu acho que podia colocar ali a Nath Finanças ali, né? Que tá muito no oba-oba, negócio ali, cara. Tá muito na Nath Finanças ali. Pode ser a Letícia Felisberto, né? Que tá ensinando o jogador a cantar a mulherada lá na balada. Aí o jogador, ao invés de treinar, vão lá pras baladas, lá, curtir. Aí volta pro time, volta da zona, tudo cansado, tá? Aí... Da zona. É. Se é em Curitiba, todo mundo volta do Gato Preto. Só pra, pra deixar falar. Volta do Gato Preto lá. O assado lá. Falam que vão comer costela no Gato Preto também. É, costela, sei. Simpático. É, Não é o que todo mundo vai comer com o tempo, vai com o gato frio, né? Vai ser. Volta o bêbado, 3 mil da manhã, né? Costela. Todo mundo só vai comer costela. É, ele nem vai naquela batedura. Eu não sei como é que as mulheres ganham dinheiro, porque os caras só vão comer costela. É, e lá não é só mulher, tá? Só queria deixar bem. Tem os trabalhadores e trabalhadoras da noite, então. Exatamente. Tem de. Porra. 80 anos. Entre 20 e 80 anos, eu sei que tem lá. Mas o Ivo, você acha que o Bruno Perini tá comandando o Corinthians ali por trás disso tudo ali, cara? Se tivesse, a gente ia estar melhor, né, Pedro? Colocando dinheirinho na XP ali e tal. Pra... Eu sei, eu só sei de uma coisa, gente. Quem fez curso de finanças com o Bruno Perini foi boa, né, cara? Ganhou sei lá quantos milhões de salário, não ganhou porra nenhuma. Esse fez curso de... É verdade. Esse fez curso. Cara, esse tem... Esse, se ele vendesse curso, eu comprava, cara. Esse tem que ser coach. Cara, pô, o cara jogou tipo uns 2 anos. Foi rei da América. Rei da América. Porra, ganhou Olimpíadas e ganhou bem as Olimpíadas. Ficou conhecido como o cara que consertou o time. E hoje tá lá, no Corinthians, o que que ele faz? Ele só precisa estar lá, entendeu? É isso. Ele ganha salário, né? Ganha salário. Lá é uma... A única coisa que ele precisa é aparecer no na concentração. Bateu ponto. E já tem lá os milhãozinhos dele garantido. Esse é o emprego dos sonhos. Emprego dos sonhos, hein? Mas quem que você acha? Você acha que é o Primo Rico que tá lá comandando Corinthians? Quem que você acha que tá... Por trás desse tio aí, tá filando o time. Ah, o Calvo do Campaz. O cara do Campaz. Sei lá, mano. É, o cara do Campaz é engraçado. Mas vamos lá. Neila, você sabe o que é coach, Neila? Sabe quem são os coach? Sei, mais ou menos. Alguns eu sei. O que você acha que tá assim por trás do sucesso do Palmeiras? Com um certeza não é um coach. Isso eu já posso deixar falar. É uma pessoa que estudou, que não precisa fazer cursinho, enganar trouxa, provavelmente. Olha, o próprio Abel, ele, não sei se vocês seguem ele, mas ele tem lá coach Abel Ferreira, então pra mim é... Ah, não, mas veja. Tem que ter cabeça fria e o coração quente. Até um coach confirmado. Puta, meu filho. Tá bem, é. Thiago Nigro. Falando sobre trade. Chega. Cara, pior que tá mesmo. Chega o Abel Instagram, tá coach. Agora foi, já. Foi para vocês como conquistarem a sua liberdade financeira. Eu vou lhes ensinar como é que eu conquistei o Brasil. Cabeça fria, coração quente. Cabeça fria, coração quente. Ah, puta, fora que é. Tá sendo teu... Mas é treinador. É treinador, não é coach retardado. É treinador. Que diferença, porra. Caraca. Pior que tá aqui, ó. Head coach, Palmeiras, Press Office, times MG. O que é os times MG? Porra, Abel. Assessoria de imprensa. Ah, é. Assessoria de imprensa. From behind, porra. João Santana mandou um abraço aí. Porra. Aí aqui tá no livro dele, coração, cabeça fria, coração quente. Aí, ó, tá vendendo até book. 4 dólares coach. Daqui, ó. É coach, ele tá vendendo e-book. Puta, tá vendendo e-book, cara. Daqui o livro dele aqui, ó. Caraca, pior que é o coach Abel Ferreira, caraca. Então já sabemos aí, hein? Cara, olha os coaches tomando conta do Brasil, cara. Mas aqui, acho que não é ele que comanda esse Instagram. Ele segue 19 pessoas, vamos ver quem que ele segue aqui. Ele segue a Netflix, ele segue o Pelé, ele segue o Brasil. Ele segue o Instituto Deu um Abracinho. Ah, ele segue Portugal. Um Bucajuta. Liga Portugal, jogo do Santos André, quem que é esse? É um comunicador também aqui do Paraná. Allianz Parque, Libertadores Comebol, o Sporting da Loop. Caralho, ele segue o Etienne Oda. What the fuck? Etienne Oda, caralho, que porra é essa? Que é esse cara? Caraca, coach Abel Ferreira. Não, é certeza, né, cara? O coach é. O cara é foda, mas o Abel é o coach, né, cara? Não é os coach, mas ele é o coach. Mas gostaria de agradecer a presença sua aqui com a gente, aqui no podcast, Neila. Foi muito bacana, foi muito divertido. Espero que você tenha gostado de participar do podcast aqui com a gente. E com certeza, quando tiver futebol, a gente vai chamar você. E no próximo domingo, às 8h30 da noite, dia das pães, né? Então, aqui na noite, a gente vai estar conversando com o narrador Caio Júnior, né? Tem um papo mais voltado para narração esportiva em si, né? Comentar, ele vai contar um pouco a história de vida dele e tudo mais. Indicação do Parracho, cara. Foi indicação do Parracho. E, cara, gente boa, tal. Ele tem um lugar que ele administra, ele se chama Celeiro do Malte. E então, quando tem jogo de futebol, é ele mesmo que narra no bar. E quem chega no bar comenta junto com ele o jogo. Da hora, né? A ideia. Achei bem bacana a ideia dele e tal. E ele é um cara sensacional. Vocês acham que vão curtir muito conversar com ele. E lembrando que eu vou deixar aqui o. Quer divulgar suas redes sociais, Neila? Vou divulgar, vou deixar aqui o meu Instagram, é Neila Goncalves, se quiserem me acompanhar lá, fiquem à vontade. Eu tenho Twitter, mas eu confesso que eu pouco acesso, que é NeilaGK30, e era de quando o Kleber Gladiador jogava no Palmeiras, faz muito tempo. Então, Jogou no coxa também, jogou no coxa. sim, verdade. Então, se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade lá, eu aceito todos vocês. E também deixar o link da FNV Esportes aqui também, né? É bem bacana, tem bastante artigo legal lá para ler e tudo mais, né? Vale muito a pena. A Neila escreve lá, então ela sempre tá atualizando, né, o site. Então é muito interessante. Vou deixar as redes sociais do Gimito aqui. Agradecer também a você, Ivo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, cara. Quer divulgar suas redes sociais? Opa, agradeço aí o convite. As redes sociais aí, Ivo Maranhão. Será que seguir lá? Pode seguir também. Agradeço. Eu quase não posto nada, mas também. É, mas se quiser trocar uma ideia de finanças lá, chama o cara lá que ele manja aí, ó. Antes de contratar comprar um curso de coach, dá uma troca uma ideia com o Ivo lá, que ele tem os macetes aí para dos investimentos aí. Coach indicado pelo Gmito. Coach indicado pelo Gmito, esse exatamente, esse é o cara que é indicado aí por nós aí. E é isso aí, gente. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!